Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 53, e vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuzeta, e eu me pergunto, qual seria o poder de um super controle? Ah, olha só. Meu Deus do céu, começou já. Olha só, uma curiosidade, antes de eu ser do super controle, eu fiz uma montagem de um Superman, assim, com uma cabeça de controle para o logo do super controle. Eu lembro disso. Que ficou uma merda. Ah, capaz. Jura, né? Eu sou Eric Seca e eu comprei um 3DS só pra jogar Kingdom Hearts. Que desperdício. Cara, 10 pra mim será mais bem utilizado, sério mesmo. Eu sou Fuca e o PlayStation Vita ainda vai superar o 3DS. Ah! Até parece. Certeza, vai mesmo. Aí você vai cair da cama e acordar no mundo real. É isso aí. Aqui é o Matheus, e como o Fuca disse, eu também sou fanboy da Sony, quero o Vita chutando a bunda do 3DS do Seika. Ah, vamos foder. Ó, cara, eu tô vendo aqui, tem dois sonistas contra dois nintendistas. Ó, eu espero que vocês se fodam com esse PS Vita, vocês enfiem isso é cyberbullying, cara. Bem rodadinho, velho, porque não vai servir mais nada. Não, eu posso... Tá muito clichê, né? Posso fazer outro, então, né? Tá. Não, vai ficar dois... Dois nintendistas contra dois sonistas, o que eu mais quero no podcast? Ah, então quer tá mesmo bom, que eu fale pra todo mundo ele. Assim na caruda, Zabs? Meu Deus. E aí, galera, aqui é o Excel, e eu espero que esses dois participantes metidos com PS Vita peguem eles, rodem bem rodadinho e vocês sabem o que fazer, né? Ai, meu Deus, olha só. Sai. Senhor Planilha, fica na tua aí, senhor Planilha. A sua piadinha tá mais batida do que chão de terra, viu? Então, estamos reunidos aqui para mais uma edição dos podcasts do Game Track chamado Jogatina Edition, né? Só que dessa. Sério mesmo? Sim, olha só que. Eu vou embora, você tinha falado que era para fazer cachorro quente. Então, a gente vai fazer aqui um podcast direcionado ao que a gente está jogando atualmente e contamos com uma pessoa que já está participando aqui há um bom tempo, né? Como convidado, Eric Seika. É isso aí, cara, já virei, é o que eu falei, né? Já virei freguês, cara. Eric, irmão do Seika. Arroz de festa, hein? Arroz de festa. Podcast tá foda, hein? E pela primeira vez aqui, Fuca, do Super Controle também. Olá, isso aí. Vamos ver essa gurizada aí, fora esse Excel sem graça aí, o resto aí acho que é bacana, hein? E dessa vez na íntegra, Matheus Six. Oh, sim, pela primeira vez convidado aqui, né? Eu já me chamaram antes, mas eu só gravei os Labos e agora com o senhor Excel também. Olha só que maneiro. É que não é sempre que o Labos deixa eu participar, tem vezes que ele quer me boicotar foda. Para de falar que eu sou muito de ferro aqui. Não, é que assim, o Labos sabe que eu sou mais popular, né? Então, ele fica querendo me podar, sabe como é que é? Não pode deixar. Mas enfim. Deixando isso de lado, gostaria de, primeiramente, dar boas-vindas para vocês e vamos lá para nossas leituras de e-mails e comentários e tudo isso. A gente pode aproveitar que a gente está aqui e fazer a dança dos e-mails também? É dança dos e-mails? Estou dançando aqui já. Yeah! Aí, pessoal, está começando agora a sessão de e-mails. Sessão de e-mails. Eu tô aqui com o lindão do Snake. Tudo bem, Snake? Oi, pessoas. Snake aqui. Bom, seguinte. Estamos aqui para ler os comentários e feedbacks e tudo, até desenhos, né? Do último Game Track número 52, do qual falamos de Super Smash Bros., né? Falando da série. O melhor jogo de luta do mundo. Conforme Snake e Eric Santos. O Eric Santos tá participando desse podcast de hoje também, né? Ou ele tá virando a equipe do Level Mais, né? É aquele provisório... Provisório assistente, tá ligado? É, assistente eterno. É. Mas enfim, vamos lá. Bom, recadinho clássico, cara. Votem na gente lá no Prêmio Top Blog. É muito importante seu voto. Lembrando que você pode votar 3 vezes e isso não é contra a regulamentação do concurso. Pode votar com o seu e-mail, com o seu Facebook e também com o seu Twitter. Olha que maneiro, né? E mais um recado importante, né? Pra vocês que ainda não conhecem, acessem lá supercontrolepodcast.com.br. O trabalho deles é fantástico. Acho que, cara, a gente é fã há muito tempo, né, Snake? Ó, sim. Cara, são beijo. Um beijo pra vocês. Todas essas manias, trejeitos que a gente usa, é tudo baseado no que eles fazem lá, que a gente fica, ó, beijo, um beijo. Eles... Kojima, um beijo. É, então, a gente sempre usa as referências, porque a gente gosta bastante do trabalho deles, né, então a gente gosta de replicar, e enfim, vamos lá. Primeiro feedback que a gente recebeu aqui a respeito do último Game Track foi do nosso querido Marcos Melo Correia, né, ele começa assim: olá, Game Trackers. Curti bastante o último Game Track sobre Super Smash Bros. Foi bem legal saber que o compositor da trilha sonora dos jogos de Kirby também teve importante participação em Super Smash Bros. Concordo com o Excel sobre a trilha de Kirby ser subestimada. Talvez isso se deva ao fato do que o jogo ser colorido e infantilizado, embora a maioria tenha um desafio instigador. Vale a pena mencionar que o último chefe em muitos jogos do Bolinha Rosa é um globo ocular que fica sangrando. E com em caixa alta aqui, meu Deus. Não, sério, é que assim, ó, eu também, nossa, a primeira vez que fui jogar o Kirby foi quando eu tinha um DS, assim, eu joguei, mas eu não sabia, eu tinha uma repulsa por ele, desse é um jogo Frontaloid, e o jogo é fodástico pra caralho, assim, cara, o que eu joguei, pelo menos de DS, cara, me diverti bastante, ele tem essa característica bonitinha, mas é um jogo muito desafiador, muito legal. Cara, uma coisa que eu aprendi esse final de semana é não subestimar as coisas coloridas da vida. Senhoras e senhores, depois que eu vi My Little Pony representando uma cena de Metal Gear, sim, Metal Gear, com direito ao radarzinho, toda a trilha sonora do jogo, sim. Cara, eu olhei aquilo e fiquei absurdado, velho. Ó, sabe quem tá gozando agora? É o NA que tá gozando, cara. Sabe que você falou de Metal Gear e My Little Pony? Cara, Eu acho que eu vou começar a assistir My Little Pony por causa dessa cena, cara. Eu já tô assistindo já assisti uns 10 episódios, mas enfim, vamos lá, continuando aqui. Não, vocês têm noção, não substitui as coisas bonitinhas da vida, elas podem ser divertidas. Sim, sim. Tem umas meninas... Opa, parei. assim como o Zabuzeta, também pulei do Super Smash, do 64, né, o jogo do 64, pro Brawl direto. E ele tá tentando ainda se adaptar às mecânicas do jogo, né, que é meio maluca. Nas horas vagas, é claro. Mas o jogo é bem divertido e a trilha sonora muito empolgante. No mais, mandei mais um desenho feito no Nintendo DS, depois de muito tempo, com os participantes do cast. É isso aí, galera. Abraços e até mais. Snake, nota de 0 a 10... pra esse desenho fodástico dele. 12. Eu digo avião com maionese. Cara, que é muito foda, cara. Puta avião que pariu. Avião com maionese? Como que é? É a nota que eu tô dando. Avião com maionese. Ok. Cara, ficou animal, velho. Ficou o fodástico. O stage do level mais. Sim. E os personagens do level mais. Sim, aí tá caindo um monte de maisinho assim, tá? Super Smash Track. Aí tem os pontos, os damage ali embaixo, né? Tipo, o Snake tá com 98, o Eric 199, eu com 512 e o Excel com 315, né? E eu tô caindo fora da plataforma, cara. Fodástico demais, cara. Foda, foda. Se você for esperto, você ainda dá... tem mais um pulo e o golpe com salto. Sim, sim. Eu tô ali, tô quase caindo. Ninguém garantiu que eu tô caindo ou não, mas enfim. Bom, próximo feedback do Heitor Polidoro, o Snake. Heitor Polidoro, sempre presente. Super Smash Bros. Eu joguei na casa do meu primo. Foi a paixão à primeira vista. Excellent cast! Só justificando, eu joguei muito Civilization 5 em 2010, quando eu, entre aspas, trabalhava em casa. É, sempre tem. Home office é uma desgraça, né, cara? O cara tem mais de 300 mil bilhões de horas lá, e eu, caralho, como assim, velho? Mas enfim, continue. E abraços. PS, gente, parem de estupar, por favor. Isso sabe o que, é que é? Sabe o que é? Eu falo errado demais, porque, tipo, língua presa, deslalia, né? Deslalia? É deslalia. Eu troco palavra muito fácil, tipo, R com L, troco R de lugar, então... É. Mas na hora de falar só, né? É só na hora de falar. É o que eu tenho mesmo. É. Sim, eu confundo V com F, M com N, é uma beleza. Tamo bem, Snake, mas enfim, vamos lá. Então, só justificando que ele falou assim, pare de estrupar, porque eu falo estrupar. Na verdade, eu acho que era burro o suficiente e não sabia que era estuprar, não estrupar. Eu sou um estrupe mesmo, mas enfim. Agora o professor Pasquale falando não. Não. Não. Bom, próximo feedback que eu tenho aqui é do nosso comentarista assíduo aí, né, de sempre, Marcelo Martins. E ele começa assim: olá pessoal, parabéns por trazer esse clássico para o Game Track. Acho que a série Super Smash Bros. Inovou bastante. O jogo não é simplesmente um aglomerado de personagens carismáticos. É realmente um jogo de luta que tem um conceito diferente. Inovar em gêneros estabelecidos é muito difícil. E a Nintendo conseguiu, fazendo isso com a franquia Super Smash Bros. Falar bem da trilha sonora é como chover no molhado. A trilha dos jogos originais já é sensacional. E a nova roupagem no Brawl ficou muito animal. Difícil escolher uma música favorita, pois todas são boas. Encaixa muito bem, né, cara? Isso é fantástico. Não tem, os personagens são totalmente diferentes. Você tá num cenário que não tem nada a ver com os caras que estão lutando. E a música de fundo ainda pode ser nada a ver. Mas é tão mesclado que fica bonito. Bom, continuando aqui pra finalizar o comentário dele, concordo que os jogos do Kirby são subestimados. Os jogos são bem, muito bem feitos e até desafiadores. Kirby Canvas Course para DS é incrível. Acho que foi esse que eu joguei, cara, que é muito foda. Ainda vou jogar com calma o Epic Yarn, que também tem muita vontade. Já que você tem no Wii, né, esse Epic Yarn, tá ligado? Aquele que é meio formato de costura. Não. Então, tem um Kirby... Enfim, mas é um jogo fantástico. Depois eu vou te mostrar um... Então é isso, Marcelo Martins. Muito obrigado novamente pelo seu comentário, né? Continue comentando. E vamos pro último comentário aí, Snake. De Rafael Taira. Rafael Taira comentando sempre aí. Então, obrigado novamente. Um beijo. Um beijo. Confesso que não conheço nada de Smash Bros. E achava que até ano passado, essa franquia tinha nascido em um GameCube. Mas depois descobri que ela nasceu no Nintendo 64. Aí nubou demais, né? Caraca! Ele não é que pulou uma geração de videogame e esqueceu que existe. Ainda gosto mais de Crash Bash. Crash Bandicoot, né? Crash Bash, não é o Bandicoot. É como se fosse um jogo assim que parece... Ele, na verdade, ele tá mais com cara de Mario Party do que para Super Smash Bros, né? Ok. Acho que Crash Bash foi o jogo do gênero Party que mais... perto chegou de concorrer com o Super Smash Bros. Sim. Seria legal se a Sony, junto com a Activision, lançasse um novo Crash Bash com todas as franquias da Sony. Pera, tipo, junto com a Activision. A Activision não tem nada a ver com o Crash. Pera aí, não entendi nada, porque o Crash é da Naughty Dog, cara. Como assim? É verdade. É, tipo, junto com a Activision. Naughty Dog! Adorava aquela abertura, cara, aquela musiquinha. Naughty assim. Dog! E na hora que é o mesmo da Uncharted, cara. Olha o foco. Que evolução, né? É. Que é evolução, literalmente. Ou a Sony poderia lançar um party só com os mascotes delas e tendo o Kratos com personagens. O Kratos seria o chefão, né? É, mas, hein, eu acho que esse rapaz tá perdido no mundo dos games aí. Porque não vai lançar aquele All-Star Battle Royale lá da Sony, que vai ter Kratos, vai ter caralho, é quatro de personagem lutando como se fosse... A galera tá falando até que é o Smash Bros. Da Sony. Você não viu lá o trailer? Não vi, mas pelo menos vai ser o Smash Bros. Hardcore, né? Porque é só com os jogos... Não, é tipo, é assim o Marcos Melo Correa, tadinho Marcos Melo, você tá falando dele. O Rafael Taira aí, tipo, cara, dá uma olhada no trailer do Battle Royale, vou até linkar aqui embaixo, cara, que é muito maneiro, pra quem gosta do gênero, mas eu ainda não acho tão aceitável a proposta como o Super Smash Bros. É, né? É que vai ser, tipo, mais do mesmo, né? E já fizeram. É. É Nintendo, cara, tipo, é que nem lançaram o Wii, tentaram fazer o Kinect, não deu muito certo. Ah, o Kinect até vai, mas o PS Move é descarado, né? Ah, é descarado, mas também ele pegou o melhor dos dois e fez melhor, né? Fez melhor, assim, mas... Isso vai ficar pro próximo Game Track sensor de movimento. É, caralho, que merda. O que vão falar sensor de movimento? Falar sobre Kinect Adventure, as músicas ali, que é repetida toda hora. Termina esse bagulho aí. Pô, dá pra fazer do Just Dance? É, fazer Just Dance com o cara, tipo, olha, agora vai falar de Katy Perry, né? Brincadeira. Stop and stop and Snake, não desvirtua muito, por favor. Só pra não perder o costume de cantar alguma coisa. Já que o Smash Bros. Não tem concorrentes, a altura do gênero parte seria, acho que esse. É, eu acho que ele se confundiu legal, assim. Não é o gênero Party. Party é Mario Party, é o nome. Mario Party. O Super Smash Bros, assim, é um gênero de luta, embora ele tenha um conceito diferente do que todos os outros jogos têm, né? Bom, eu acho que finalizamos aqui, né, Snake? Acredito que sim. Sim. Então, SUS, né? Então vamos lá pra voltar pro nosso cache aí. Game Track Jogatina Edition Super Controle. Olha só que maneiro. Então vamos lá. Beijo no coração. Assim, um beijo. Da leitura de e-mails, vamos começar aqui já perguntando pra galera o que vocês estão jogando, começando com o Eric Seika. Pois é, cara. Cara, pois... para de chamar Eric Seika, velho. Eu vou pensar na irmã do Seiya toda vez, velho. É, mas tudo tem um motivo, cara. Eu já expliquei várias vezes por que é Seika, eu não vou explicar de novo. Sim, é porque ele sempre faz cosplay, ele já disse, ele sempre faz cosplay da irmã do Seiya. Na verdade, é porque ele tinha a tara em ser a irmã do Seiya, então ele se prostitui à noite com esse nome, né? Aí tá como é que é. Montagem já. Ô, o Marcos Melo Corrêa vai fazer montagem disso. Marcos Melo Corrêa, por favor. Cara. Desenhos, muitos desenhos. Ou não é ruim usar aquela máscara, não, Seika? Olha, não é das mais confortáveis, mas também. Peraí. No bar, não, né? A Marin não é a Seika. Isso já ficou bem claro no prólogo do céu, velho. Viu que eu manjo pra caralho. É isso aí. Sensei, é isso aí. Ela é só uma camponesa sem memória. Só isso, cara. Exato, velho. Porra, assim não. Mas enfim, o que você está jogando, Eric Santos? Pois é. Então, como eu falei na abertura, né? Eu comprei finalmente o meu 3DS com um motivo bem específico, cara. Embora eu tenha outros jogos legais também aí que eu tenha comprado pra jogar junto com ele. Mas... Ai, que sono. olha só. Eu comprei porque no dia 31 de julho agora lançou Kingdom Hearts, né? Kingdom Hearts 3DS. E eu comprei na pré-venda, né? E já chegou. O Kingdom Hearts ou 3DS? O Kingdom Hearts. É sempre bom deixar claro, né? Sim, claro. É que todos os jogos do 3DS tem esse nome cretino pra colocar o 3DS no nome, sabe? Exato, puta, né? Normal da Nintendo fazer isso. Não, a desculpa é ridícula, né? O Kingdom Hearts chama Kingdom Hearts 3DS porque é Dream, Drop e Distance. Cara. Para de falar que tem um frajola aqui no Hertz. É Kingdom Hearts, cara. Boa, velho, porque não é o reino das eletricidades, né? É. Hertz, ai meu Deus. É, não há condição, né? Vamos falar direito. Vamos lá. Kingdom Hearts. Até porque pode não parecer, mas o Zabuz é formado em física. Fato. É, eu peguei o Kingdom Hearts aí, que é uma continuação. Não é uma continuação, né? Ele é uma espécie de spin-off. Pera. Kingdom Hearts vai ter continuação onde? Não tem continuação esse jogo maldito. Sério mesmo que você ainda tá tentando entender? Cara, sério, o pior é que assim, eu sou muito fã da série, cara. Eu joguei todos os Kingdom Hearts. Inclusive aquele bizarro que lançou pro DS, aquele Recoded lá. Pô, cara, eu baixei aquele do DS e falei, nossa, vai ser divertido e tal. Que não negócio é, não chato, é. Velho, meu Deus do céu. Nenhum dos dois PDS é, nem ele, nem o 358/2 de 10. Mas enfim, esse Kingdom Hearts do 3DS tá muito foda, cara. Ele tá muito parecido com o Birth by Sleep que lançou pra PSP. Ele tem uma jogabilidade bem legal, cara. É bem, assim, evoluído em relação ao Kingdom Hearts 2, que foi o último que lançou pra console, né? Mas a história, cara, não tem muita coisa, né? Como eu falei, é spin-off, assim. É basicamente, eles arranjaram uma desculpa, assim, bem vagabunda, tá ligado? Tipo, vocês aí, você, Sora, Rico, aí, os protagonistas, vocês precisam se tornar verdadeiros mestres da Keyblade, né? Porque embora vocês estejam usando essa porra de chave como espada há 6 jogos, vocês ainda não sabem manejar ela direito, né? Então vocês têm que se tornar os Masters of the Keyblade. Então você tem que passar... velho, o Ash tá quantas temporadas capturando Pokémon e não virou mestre ainda? É. Justo. Argumento aceito. Retiro minha objeção. Enfim, né? Daí, assim, a história... Eu não sei se tem alguma coisa além disso na história ainda. Por enquanto, é isso que apresentou a história. E eu acho que é só isso, sim, até o final, tá ligado? Mas, assim, é aquela coisa, né? Você passa por uns mundos... Tem uns mundos novos de desenhos que não foram abordados nos outros jogos, né? Tem Cucunda de Notre Dame, tem Pinóquio, tem Tron Lag. Ai, que legal. É que Pinóquio é muito divertido, né, velho? Meu Deus. Tem a ver com os mundos do Kingdom Hearts 1? Tipo, porque tu falou... Tem aí o Tron e tal, acho que é do 2 também, né? Não, na verdade o que fala... o que ele fala é assim, ele fala que é uma coisa de números, assim, ele fala que assim, da mesma maneira que existiam 7 princesas e 7 não sei o que, existem também 6 mundos, 7 mundos adormecidos, e esses 7 mundos, pra você ser um mestre, você tem que passar por esses 7 mundos adormecidos e despertá-los, tá ligado? Tipo, a história é uma bosta, né? Eu não vou defender a história de Kingdom Hearts porque eu não sou idiota. Tá, mas... Por que tu comprou o jogo então? Fala pra caralho, velho. É muito legal de jogar, velho. Você já jogou Kingdom Hearts? Não, só Kingdom Hearts, cara. Esse eu joguei. Eu nunca joguei esse Kindle 1 sobre segundo, né? Ai, meu Deus do céu. Quem chamou esse cara? Tá, a música é boa, pronto. É isso aí, né? Lá, não é o objetivo do final, a música é a música boa. Eu ia perguntar o seguinte, cara, isso aí só foi um caça-níquel ou você acha que pelo menos a jogabilidade safou o jogo? Não! Não! Maldito! Imagina, caça-níquel! Não, assim, ele é totalmente desnecessário, tá ligado? Ele é que nem os outros spin-offs desnecessários. Tirando o Birth by Sleep, os outros, tipo esse Recoded, esse outro aí que lançou pra DS, aliás... Todos que lançaram pra Nintendo, pro DS e pro 3DS, eles são absolutamente desnecessários. Não, eles são bons. Então quer dizer que os Kingdom Hearts são plataforma? Tipo as piadinhas do Zabuza. Ai, meu Deus. Cara, eles são um pouco melhores, assim. Que não, a jogabilidade dele tá muito legal, cara. Ele tem um esquema de espíritos que acompanha, assim, sua parte. Não, não tem mais o Donald e o Pateta na sua parte, né? Nem heróis da Disney. O que já facilita muito você ficar agradado pelo jogo, né? A gostabilidade do jogo, né? Que eu gosto de chamar. Olha só, se eu quero só jogabilidade, eu vou jogar futebol ali na esquina, saca? Não. Jogar futebol na esquina não tem jogabilidade nenhuma. Deixa tem habilidade nenhuma. Sua. Exatamente. Mas então... Eu sou muito craque, aí que tá. Ah, tá. Mas ele tem um esqueminha estilo Pokémon, tá ligado? Que você cria uns monstrinhos. Peraí. Pokémon você não cria monstrinho, não, senhor. Pode parar. Você cria os monstrinhos e você pega tudo. Aprendem técnicas novas conforme sobem de level, tá ligado? Tipo, é bem legal esse sistema de monstrinhos. É bem parecido com o sistema do Final Fantasy 13 2, sabe? Ou do Tales of Symphonia 2. É só uma coisa, eu tenho certeza que pessoas estão me ouvindo neste momento, pessoas que gostam também de Kingdom Hearts. Ó, Javan, manda um beijo pro Javan. Isso aí, beijo, Javan. Cara, Kingdom Hearts é tipo uma coisa assim, você não discute se ele é bom ou ruim, você simplesmente gosta, tá ligado? É tipo uma droga, tá ligado? Diferentemente da piadinha dos abos, você discute... Se ela é ruim ou se ela é pior ainda, você não precisa gostar dela. Bom, eu quero fazer um destaque pra sua música que você escolheu, cara. Exato, cara. A música que eu escolhi é uma música muito boa, como todas as músicas de Kingdom Hearts. Ela é logo do começo do jogo. Pera. O destaque que eu vou fazer não é exatamente essa, é exatamente assim. Como assim você pegou uma música J-pop parecida com Para? É isso que eu vou explicar. Calma. Ela é do primeiro mundo que, como vocês sabem, né, o Kingdom Hearts é uma mistura não só de Disney, mas também de Disney com os jogos da Square, né? E pela primeira vez teve uma homenagem ao jogo The World Ends With You, que é um jogo pro DS, que é um RPG japa bom jogo. Pô, todo mundo fala bem desse jogo e eu nunca peguei pra jogar, cara. Ele exige muito de você, cara, e ele é total Japão, assim, mas ele é... Pera, que RPG não exige muito de você? E ele é total Japão, assim, tá ligado? E a trilha sonora inteira do The World Ends With You, ela é toda baseada em J-pop e J-rock, tá ligado? Ah, se ele é total Japão, o mapa do jogo é o mapa do Japão, assim? Sim, a cidade se passa em Shibuya. E logo no primeiro mundo de Kingdom Hearts, é um mundo misturado com The World Ends With You. Então, essa música que eu escolhi, ela é um remix, feita pro Kingdom Hearts, dessa música do The World Ends With You. E é muito legal, então, o nome dela é Twister. E toca aí, cara, ela é bem J-pop aí, nesse momento, quero todo mundo dançando. Dançando, nossa, cara, vou fazer os movimentos com a mão. Ah, tô lá dançando. É assim. O Excel tá sensacional dançando aqui, meu Deus. Nossa, como eu danço. Take it up, step aside and see the world effects. Is it sexy about the moon? Brainwave, may we sound? We got a high to collect, select, show me your. Então, galera, depois dessa música maravilhosa escolhida pelo Rodrigo. Diz que dá uma graça. Eu tô sofrendo bullying aqui, cara. Quem, sabe, não foi uma boa chamar esses dois aí. Ô, velho, peraí. Ó, vamos falar sério agora. Conversa de gente grande. Senta com o tio. Senta com o tio. Tá, Kingdom Hearts é 8,80. Ou você não gosta ou você gosta. Só que, cara, a trilha sonora dela é muito bem arranjada, velho. Sim, sim, isso com certeza. Mas esse é J-pop pra caralho, cara. Esse não, é... sim. É já paixão, algumas, né? Já paixão. Chegam nesse ponto, mas a trilha sonora é muito bem montada, velho. Ah, isso é fato. É igual aqueles que ficam criticando porque eu tanto falo de Zelda. Pode até criticar o jogo, velho, mas a trilha sonora é impecável. Agora, senhores, aprenderam com o tio? É. Então vamos lá. Six, o que você tá jogando? Ah, o que eu tô jogando, né? Olha só. Um jogo que Eric Seika ama, que é Metal Gear Solid 2 HD Collection. Olha só. Isso sim é lixo, cara. Mas que jogo lindo. Agora, meus ouvidos serão deliciados com narrações desse jogo maravilhoso. Obrigado. É, agora eu posso dormir, porque Metal Gear sim é dormir. Os jogadores que gostam da história e tal, pô, eu respeito Metal Gear Solid. Fez um acréscimo muito grande ao mundo dos games. Sim. Trilha sonora foda e tal, mas eu não consigo jogar. Também, olha só, eu peguei o HD ali, o Collection, tenho 2, 13, e o Peace Walker eu não vou jogar, porque não dá mais. Aquela jogabilidade não me desce mais. O 13 eu tentei, eu juro que tentei. Até falei pro Fuca aí que a história é boa, cara, mas véio, não dá. Aquele que você muito irritante. E o 2 eu tô jogando agora, eu tô gostando. Ele é bem mais simples do que todos esses, com 10 botões de pular e fazer ações. 10 botões de pular é sacanagem. Cara, é muito escroto. A história eu acho muito foda, a história. Sério, a história é sensacional. Mas assim, e o 2, como é o mais simples, tá? Eu, é um dos meus preferidos, cara. O pessoal gosta dele porque tem o Raiden pelado, eu acho muito foda. Aí, que merda. Ah, meu Deus. Lá vai o Six com fixações por homens pelados. É o pinto do Raiden. É o pinto do Raiden. E aí, mas é como o cara falou aí, né? Tipo, é um jogo a minha odeia, né? Então, pelo que eu vi, todo mundo odeia, só eu e o Fuca gostamos, né? Isso aí. Não, eu só ia falar pro Six que os boatos do filme de atores de Metal Gear tá voltando forte aí. Eu acho que vai sair alguma revelação nos 25 anos da apresentação especial que vai ter aí fim do mês. E parece que quem vai fazer o papel do Raiden vai ser o... Kojima. Fassbender. Claro. Não. Tá brincando, né? Você tá querendo me matar, né? Cara, eu gosto muito do 2, assim, é super complexa, né? Tipo, o final, o pessoal reclama que tem muito conversa de cómic, que tem... O final, ele é muito jogado na cara, assim, o pessoal não entende muito o que tá acontecendo. assistente e tal. E não falaram do Raiden também, como eu já falei. Não só porque ele é falado, porque não é o Snake, né? O velho aí que todo mundo fez. Não, cara, eu achei o jogo muito foda. Ele dá uma entrada, assim, pro Metal Gear Solid 4, né? Que depois vem o 4, assim. Que é sensacional, assim. Tá tudo fedido, todo mundo na merda, assim. E essa música que eu vou tocar agora, eu não sei se o Fuca vai concordar comigo. Mas eu acho que é o tema do Raiden, né, cara? Porque o nome da música é I Can't Say Goodbye to Yesterday. Ah, é a música do fim, né? Que porra, é. Eles falam direto assim, do Raiden, assim, no jogo, que é uma criança que nasceu na guerra, toda fodida. E ela tenta esquecer esse passado dela, e não sei se tu lembra, Fuku, o Sólidos apaga a memória dele, né, um negócio assim. Sim. Que pra ele esquecer que ele era uma criança da guerra e tal, e aí ele é pros Patriots sem querer, e ele trabalha pros Patriots, tipo, ele é usado, é o jogo inteiro. E aí no final tu descobre isso, tu fica meio puto, assim, cara, né? Pô, é muito foda, cara. Então você tá com uma expectativa gigante pra jogar o próximo, o Raiden, lá, por causa que o protagonista é o Raiden, assim. Quando você o jogo, assim, no começo eu falei, bah, que merda, cara, vamos depois dessa história do Metal Gear 4 e tal, vai ser meio chato isso. Mas não, né, porque depois do 2 eles não explicam muita coisa, porque o Raiden, depois do 2, ele é um guri, que, tipo, no final do jogo 2, eles falam, ó, o Snake fala, ó, toma teu rumo, aí faz o que tu quer da tua vida, tenta viver bem. E ele não consegue esquecer esse passado dele, e por isso, acho que vem essa música aí, que tu não consegue esquecer o teu passado, que foi muito ligado a ele e tal. Uhum. No jogo 4, tu vê que ele tá um ninja, tu não sabe por que ele tá um ninja mega foda, sabe? Algo aconteceu nesse caminho que não foi explicado. Exatamente, isso aí. E algo, o jogo se passa depois, né, o Rising, mas com certeza vão ter flashbacks. Ah, isso aí é meio óbvio, né? Como do nada o cara lá do 2 veio pro 4 e tá, tipo, ciborgzão, nervoso ali. Não, até o primeiro trailer, o último trailer do Rising, aí aparece ele criança, tá andando no meio da guerra. Uhum. Isso, isso. Ele só cita os dois, assim, que ele é mega foda. E, meu, eu tô muito ansioso pra ver o que vão fazer com ele. Não, com certeza, vai ter uma CG bem grande explicando isso. Uma CG de uma hora e meia. Eu até acho que não, cara. Como é outra turma aí que tá fazendo, até acho que a Platinum, não vai Platinum ter Games. É, mas acho que não vai ter tanta chatice assim, não. Eu acredito. Não sei, então vai ser só 25 minutos de CG, galera, ó. Não vai ser 2 horas, vai ser só 1 hora e 20 minutos. Sim. Eu estou esperando a minha versão para o Wii U. Eu também. Uma observação a respeito da música mesmo em si, é porque o pessoal sempre espera uma trilha sonora, por exemplo, de Metal Gear, que seja só instrumental, né? E normalmente quando vem essas versões que tem cantos, tipo, cantada assim, são músicas assim que, pra quem não conhece a série, parece que não se enquadra, mas pra quem tá relacionado com a série, jogando, etc, a música ela se encaixa perfeitamente. Uhum. É muito forte, cara. O Will Negão aí do Level Mais, né? Ah, o Will Black Music, ele curte também, né, cara? Curte pra caralho. Tipo, esse pessoal que curte o jogo, que entende mesmo, acho que vai sacar que a música é muito foda. A música é bem lenta, assim, bem drama, né? Bem triste, na real. Que, pô, eu joguei esses dias, então eu sei, cara, que o final deixa tudo uma merda, assim. Tu não sabe o que vai acontecer. Tu quer que venha o próximo jogo muito logo, assim. E eu acho uma putaria isso aí do 25 anos do Metal Gear, que vão lançar o Metal Gear 5 com certeza, né? Com certeza. É. Apesar que tudo já acabou no 4, mas os caras vão dar um jeito de... Ah, sempre dá um jeito, cara. Olha o Halo voltando aí. Pois é, né? Ressuscitam todos. Não, eu acho massa isso aí do Metal Gear, porque o Kojima sempre se preocupou em colocar músicas, tipo, músicas criadas especialmente pros personagens, pra história e tal. E são músicas como se fosse feito por artistas, pra lançar como seu trabalho e tal. E não, tipo, tem toda essa preparação só por causa do jogo, sabe? O personagem e tal, enfim. Não, pois é, sim. Eu não vou deixar o cast gigante, né? Mas quando o final do Metal Gear 3 também tem aquela música do Star Sailor, que é Way to Fall, que é muito foda, que, tipo, tu sabe que o Snake, o Big Boss, vai se fuder durante toda a vida, sabe? Essa música mostra muito bem que tá fudido, sabe? Uhum. É a mesma coisa nessa versão aqui. Então tá, o nome da música é Can't Say Goodbye to Yesterday, e é Akika Muranaka, olha ali. Muranaka. E, deve ser uma gatinha aqui, meu Deus. É, naquela época ela cantou a música, né? Mas enfim, é brincadeira. I stare at the stars and the sky up above and think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? E o que o senhor está jogando atualmente? Pois é, eu sou o homem de um jogo só, né? Então, como eu sempre jogo uma coisa por vez só. E como já... Eu pensei já... que você só jogava o mesmo jogo a vida inteira, velho. Não, não. Tá. Não. Um único jogo. Eu assim, tô impressionado, porque, cara, eu tô jogando N jogos ao mesmo tempo e não consigo fazer nada. É aí que tá, porque eu... É por isso, cargo... né, velho? Exato. Mas, enfim, então, o jogo que eu estou jogando agora, eu não vou falar a música dele, porque eu já fui barrado, porque senão todo mundo já sabe, já foi, essa música já foi usada muitas vezes e tal, então eu vou falar de jogos que eu joguei recentemente, pode ser? Pode ser? Pode, claro. Então, eu vou puxar uma música do mestre aí, o homem que Matheus Lima, do Super Controle, ama, que é o Soji Meguro, né? Que é uma música do Catherine, que nós fizemos um podcast especial... Recentemente lá. Recentemente no site, isso. Falaram sobre muito relacionamento lá? Falamos bastante, foi bastante polêmico, inclusive com revelações durante a revelações, gravação. Revelações bombásticas, revelações. Né? É, tem que escutar o cast pra saber o que aconteceu. Foi pior que o arquivo confidencial do Faustão, hein? Foi tenso, cara. Então o Catherine é aquele jogo, né? Que ele tem aquela parte social muito parecida com os personas e aquela parte de puzzles, né? Nós falamos bastante, assim, é um jogo bem diferente, que muitos achavam que ia ser o Persona 5, e aí o jogo saiu e todo mundo, mas que porra é esse jogo diferente, e aí uns que não gostaram tanto do jogo dizem que o jogo foi um laboratório pro Persona 5, que vai sair, não vai sair e tal, mas eu achei o jogo fodástico, um jogo diferente, assim, do que a gente tá acostumado a ver, desafiador, falei muito palavrão nas fases finais, mas muito palavrão como não falava há algum tempo. Bom, né? É, né? É, isso é saudável, né? Sabe como que é jogar um jogo assim, tipo, convidar a família pra assistir você jogando bem nessa hora, imagina, mas tipo, filho da puta! Não, mas a mãe aqui do lado já, ela escuta eu xingando porque o quarto é do lado, né? Então, já escuta, cara. Então, o nome da música, porque tem muitas músicas do jogo, são músicas clássicas do Beethoven e essa galera aí, com remixes e algumas variações que o Meguro e a turma dele fizeram. Mas eu escolhi uma outra música, que é uma das primeiras músicas que tu escuta, que é a música do menu do jogo e tal, e algumas partes que é chamada It's a Golden Show, que ela começa com piano, uma melancolia que tu diz, puta merda, o que vai ser desse jogo, saca? Exato, muito triste essa música, cara, vai me deixar em depressão. O começo dela, cara, é bizarro demais, depois ela progride assim e manda bala, né? Depois ela pega um ritmo bem bacana e tal, mas no início, quando começa aquele piano, assim, bem calmo, tu tá com o menu onde o teu personagem, o Vincent, ele tá preso num bloquinho, amarrado por um arame farpado de cueca, com a Catherine sentada em cima dele, ele desesperado, Catherine! Se mexendo ali, ela nem bola pra ele e aquela música de piano, assim, e tu diz, puta que pariu, meu, que vida de merda, saca? Peraí, ele tava de cueca com ela sentada em cima dele. A cena não parece muito familiar, não. Ela estava em cima do bloco, ela não estava em cima dele. Ah, tá. Ele era parte do bloco, praticamente. Ele era parte do bloco, ele estava preso sem poder se mexer, desesperado. Agora a família já pode acompanhar novamente. É a música do escoleira, né? Quem namora essa música? Escoleira, que bom, né? É isso aí. Pau na caixa. Excel! Oi! O que você anda jogando aí recentemente? Eu te dou um doce se você adivinhar o que eu tô jogando. Ah, não vai dizer que é Mario. Não, cara, é Pokémon, né, sempre. Mas eu também estou jogando, eu comecei a jogar semana passada com a minha namorada o... Qual Mario? Adivinha qual Mario? Ah, meu Deus. Super Mario Bros. 3... Ai, meu Deus do céu. Desenterrou foda agora, hein? Então, cara, ela só tinha jogado Mario World. Daí eu botei ela pra jogar o Galaxy, não deu muito certo. Eu falei, bom, então eu vou pegar leve com ela. Vamos jogar, então, o Super Mario 3. E a gente começou a jogar de 2 pra zerar, né? Estamos atualmente no mundo 7. E tá bacana, cara, tá bacana. Fazia muito tempo que eu não jogava. A última vez que eu jogava, que eu joguei, não consigo nem precisar que momento da minha vida foi, cara. Nossa, eu não lembro nem de eu ter jogado isso aí. Então, mas as músicas até hoje estão na minha cabeça como se tivesse sido há muito pouco tempo, sabe? Ainda que agora faça uma semana que eu joguei, né? Mas nunca saíram de lá, tipo, tanto que começava a tocar a música, eu já começava a cantar junto. Ah, não, é que a música já é implícita na cabeça de qualquer pessoa, né, essa música, por favor. Não, mas todas as músicas, sabe? Ah, tá, mas é essa música que você escolheu pra hoje, cara, não tem, cara, você escuta ela, você começa a cantarolar. Exatamente. É automático, cara. E eu terminei por me surpreender, porque eu ainda lembrava muita coisa do jogo, muita coisa secreta, com uma flauta que você pega no primeiro castelo e tal. Muito bom. E que eu não achei que lembraria. E foi bacana, foi uma experiência bacana, é sempre bom você pegar um jogo e você rejogar ele, né? Sim. Uma experiência fantástica. Sim, eu recentemente eu fui aqui numa apresentação que teve aqui em Curitiba no Games Class, cara. Tocou essa música, é empolgante demais, tipo, ver a galera tipo, tocando com orquestra, assim. Ficou muito maneiro. Ah, é muito massa, cara. Peraí, eu joguei NES isso aí, um amigo meu. Que música tu tá falando, cara? Qual delas? Assim, todas são lembradas quando eu jogo. Assim, se eu meto o jogo assim no emulador qualquer, eu vou lembrar delas. Mas assim, de cabeça, eu só lembro do tema do Mario mesmo. Então, assim, a ideia é falar música a hora que eu for chamar ela. Você quer quebrar o clima de Ah, que safadeza. Vocês estão falando da música, eu não sei que música era. O senhor quer me fuder. É isso. Nos termos do Cidade de Deus, quer me fuder, me beija, velho. Não é nem Cidade de Deus, aí é Tropa de Elite, mas enfim. Tropa de Elite 3. É, olha só. Aí, ó, correção. Eu sou tão culturado que eu nem sei de onde são os quotes que eu uso. Mas fale pro Six. Então, a música que eu escolhi foi Overworld 1. Clássico, clássico, clássico demais. Talvez você não conheça pelo nome, mas você conhece a música, com certeza. Então, sem mais delongas, Zapuzeta, pau na mesa. Thank you. Bom, é... também escolhi uma música pra hoje. Pra hoje? Só pra hoje? Só pra hoje, uma música só. Só por uma noite, hein? Só por uma... Nossa, essa não, por favor. Né? Essa música não, por favor. Uau, sacanagem. Mas enfim... Caraca. Nossa, a próxima vez que eu vier aqui, eu vou escolher uma música, vou citar aquele jogo do Guitar Hero do Mega Drive, só pra poder citar uma música do Charlie Brown. Não. Parabéns, Matheus. O Matheus, já xingando, cara. O Eric nunca mais aparecerá? Interrogação. Estará banido. Então vamos lá. Tô jogando várias coisas ao mesmo tempo, como já disse antes. Sendo três delas aqui que eu até destaquei aqui, que é Orcs Must Die 2, que tá muito maneiro. Agora que tem a possibilidade de você jogar co-op, tá muito foda, cara. Calma, cara. Eu falo rápido pra caramba. Qual é que é o nome do jogo que eu não entendi até agora? Tá, então deixa eu avisar aqui. Orcs Must Die 2. Ah, Orcs Must Die. Agora sim. Eu acho que é só exclusivo de PC, talvez de Mac, não sei exatamente, né? Quem se importa com Mac, né, Excel? Então, tô jogando também Battlefield 3, o multiplayer dele, que é frenético pra caralho, assim. Agora que eu vendi meu PS3 e comprei, melhorei meu PC, então sabe como que é, né? Tô sem PS3, então vamos investir com um Core i7 no PC aí pra ver se funciona alguma coisa de fato. E o jogo que eu escolhi pra falar da música aqui hoje é o Splinter Cell Conviction, né? Já que foi falado de um jogo que é praticamente o rival dele hoje, né? Que é o Metal Gear Solid 2, falar de Splinter Cell aqui. Ah, esse é um que você joga, né, Zabuza? É, esse mesmo você joga... Eu também acho. Nem é rival, porque Metal Gear é uma bosta, né, perto disso aí. Ah, olha ali. Sim. Então, eu tô jogando Conviction, cara, e ficou um tempão... Só deixa eu dar uma pausa aqui, por favor. Cara, a frase do dia... Não, o que é isso? Ó, pera atenção, o Fuca mandou no nosso chat aqui, frase do dia. Que merda é essa, cara? Zezé de Camargo abre o coração. Queria transar com mulheres e casar com homens. Cara, quando eu li isso aí, eu falei, o quê? Não, é possível. Eu tô segurando riso aqui, tipo, que pariu, velho. É verídico, é verídico. É venério? É tão venério que eu vou mandar aqui, ó, o link. Aí, ó. O link vai estar no post, né, mas enfim. Confere isso aí, produção. Então, jogando o Conviction, cara, que um tempão ignorando ele e dando bola, aí conseguindo uma promoção do meu cartão lá e aproveitei e adquiri ele pra PC. E eu gostei muito da jogabilidade dele, cara. Questão de história, até os elementos de gameplay dele, muito interessante. Até mesmo quando você tá, por exemplo, em stealth, tipo, tudo fica preto e branco, né? Como se fosse uma parte da jogabilidade dizendo que você está em stealth. Aí quando você vai pra um local que você tá, por exemplo, fazendo uma missão, você tem que invadir um local, só que tá cheio de inimigos, assim. Você vai fazendo a jogabilidade de murinho clássicas, né? Tipo, que você vai invadindo, vai usando murinho, vai usando a parte de elemento stealth, que nem eu falei anteriormente. E você vai matando a galera, você vai dando golpe em silencioso na galera. E questão de história, cara, é muito maneiro. Ele faz um flashback da... Oi? Esse é o último, né, que saiu. O Conviction. Eu joguei ele. É aquele que morre a filha do cara, né? Ele tá atrás dela. Olha o spoiler, olha o spoiler. Morre a filha do cara, velho. Olha o spoiler do caralho. Caraca. São retardados, é a história do jogo. É, tá sim, tipo, começa assim. E o jogo é virado em flashback, né, cara? É, tá certo. É muito maneiro esse jogo. Sério, eu gostei bastante dos elementos de jogabilidade, assim. Por mais que o pessoal vai falar, porra, toda hora fica indicando o que você tem que fazer na tela. Tipo, aperta espaço para pular. Essa coisa é meio burra, mas no geral, assim, pra eu que joguei no PC, cara, eu achei bem simplificado muitas coisas que, tipo, incrementam a sua jogabilidade. Aumenta aquela experiência que você tem com o jogo, né? De você tá fazendo uma missão ali com o Sam, né? Sam Fisher. Eu falei Sam com N, né? Sam. É Sam. É, agora eu vou corrigir a pronúncia de todos vocês. Vocês estão fodidos. Que merda. Bota fé, tem que corrigir mesmo. Tem que corrigir mesmo. Sam Fisher. Então, pra minha música de hoje, né? É a segunda trilha do jogo, que tem um elemento bem de ficção militar, né? Já que usa da ideia do Tom Clancy, né? Que é aquele escritor famoso de ficção militar e etc. E a trilha sonora, ela se encaixa perfeitamente no que o jogo quer representar, né? Elementos, assim, que você tá usando tanto parte de guerra, né? Que tem um flashback na guerra, tem parte que você tá em stealth na atualidade, dentro da história do jogo, né? Então, é aquela música que começa calma, tem uma parte frenética, volta a acalmar, como se você estivesse, tipo, saindo de uma missão stealth, um encontro com carinhas, tipo, com inimigos, depois stealth de novo, e a música, ela faz essa oscilação, e ela é muito boa por causa disso. A trilha sonora inteira do Splinter Cell, ela agrada bastante. Então, pau na mesa! Thank you. Seika? Eu. Você também tá jogando outro jogo do Sebastião, né? Sebastião, isso aí, cara. Jogo do Tchãozinho. Cara, será que eu sou a única pessoa do mundo que nunca jogou o jogo do Sebastião? Ah, eu não joguei também ainda. Ah, me senti menos excluído agora. Eu também não tinha jogado, cara. Eu demorei muito tempo pra começar a jogar ele, porque, embora eu já tivesse ele, eu não tinha um controle. Eu achava muito ruim jogar ele no teclado, tá ligado? Por que que o pessoal pira tanto em jogar com controle? Eu jogo qualquer coisa no teclado, a galera fica falando, meu Deus. Então, geralmente eu jogo também, a maior parte das coisas no teclado. Só que esse jogo eu tava com muita dificuldade pra jogar no teclado, porque são muitas... Ele é muito feito pra jogar no controle, sabe? Tipo, tava muito chato de jogar. Ah, não. E jogão, né, cara? Cara, que jogo... Assim, eu não tenho o costume de, quando eu termino um jogo, de jogar ele logo depois, sabe? Eu não sou dessas pessoas que se atraem por New Game Plus, essas coisas, sabe? Mas o Bastion... Ah, não. Jogou o New Game no chinelo, é isso mesmo? Pronto. Olha só, olha só. Criando intrigas aí. É. Procede, produção. Verdade isso. Javan, um beijo. Outro, segundo beijo que eu mando pro Javan nesse podcast, hein? Então, eu não sou muito de continuar a jogar o jogo logo depois que eu termino. Mas o Bastion, cara, eu terminei... Assim, eu demorei um pouco pra terminar ele. Eu demorei umas, sei lá, 7 horas, 8 horas, mais ou menos, pra terminar a primeira vez. Logo depois que eu terminei, tipo, tava num vício tão grande que eu já embalei a segunda vez, tipo, e terminei a segunda vez em umas 2 horas, assim. Na verdade, eu não cheguei a fechar esse jogo, mas eu joguei umas 3 horas, assim. Tava bem maneiro. São duas partes que me impressionam esse jogo, cara, que é a expressão gráfica dele, assim, que ele representa o gráfico do jogo em si, que eu acho bem maneiro a questão de construção do mundo, conforme você vai avançando nele, que eu acho muito foda, achei, tipo, impressionante isso. E a trilha sonora que é fodástica, cara. Sim, cara, e não bastante tudo isso, tipo, ele é um puta jogo de hack slash, né? Então, não é bem de hack slash, porque ele é bastante shooter também, né? Ele é bem de tiro. Enfim. E tem vários elementos, assim. Ele tem aquela questão, aquela jogabilidade isométrica a la Diablo, assim, que é aquela câmera fixa e o cenário vai seguindo conforme você vai avançando. E você tem elementos de RPG com hack slash, que nem você falou, né? Sim, muitas armas, cara. Isso que eu curto jogo que você tem muita opção de arma, tá ligado? E Bastion você tem, acho que chega a 10 armas, se não 11. Não, não você deve amar CS, né? Ah, é, pois é. Também, só que... Enfim, tava jogando, já terminei a segunda vez e, tipo, eu tô quase platinando ele. Falta um troféu maldito, que é um daqueles trials, sabe? Que você pode fazer a partir do baixo, lá que você pega, você vai lá no colchão dele ou nos livros e tal, e você passa por uns trials matando um monte de waves de inimigos seguidas. Não sei se alguém de vocês fez isso daí. Eu não cheguei a jogar nada dessa parte. Então, ele tem esses trials e daí falta fazer, tipo, um deles com todos os deuses ativados, que é, tipo, uma dificuldade... God Mode, tipo, né? Exatamente. É, God Mode. E eu tento, cara, todos os dias, eu ainda não consegui, mas até um dia eu vou conseguir. E isso tá com síndrome de MMO, tá ligado? Igual quando você tá jogando WoW, olha só que merda que eu tô falando, mas enfim. tá jogando WoW, aí eu todo dia lá num lugar pra tentar pegar um pássaro chamado Anzu, a gente tinha, quantos que era por cento de chance que tinha, que sei lá? Cara, o Anzu, eu não sei, mas era 0,5% a gente tentar todo dia, assim. É, basicamente essa chance de eu conseguir ganhar, cara. Porque é bem difícil. Esses dias eu cheguei na última wave, tá ligado? Tipo, não, agora vai dar. Tipo, morri, tá ligado? Tipo, não deu. Mas um dia vai dar, cara. Um dia vai dar. Quem sabe até o dia que esse cast for ao ar eu já não consegui. E vai subir um troféuzinho no Twitter, né? Tipo, isso aí, Twitter. Pim! Eric platinou, baixo. Enfim. É um jogo para caralho. E como você mesmo falou, a trilha é uma das melhores coisas dele, né? Minha música preferida é Terminal March, cara, que é muito foda. É muito boa também, cara, é muito boa. É, como a trilha sonora de Bastion, ela já é usada, tipo, overdosicamente, tá ligado? Em todos os podcasts de games da face da Terra. Acho que não tem um podcast de game que eu nunca ouvi pôr a trilha de Bastion. É igual aquela música dos remixes de Castlevania, né? Isso, exatamente aquela. Ou então as músicas do Scott Pilgrim também, da Namaguchi, que também tava em todos. Enfim, né? A gente que edita podcast sabe que essas trilhas aí são as favoritas. Sim. Mas... Então, eu peguei uma música que ela não é dessas principais que toca durante o jogo. Ela é a música que toca no fim do jogo e ela não é cheia de spoilers, que nem as músicas de Portal no final do jogo. É. Mas, mas ela é linda, cara. Ela é cantada. E ela mantém a característica das músicas do jogo mesmo, que é o batidão, né? Sempre tem o batidão. Sim, esse batidão pesado. Assim, e uma observação, a primeira música que o Eric escolheu do Kingdom Hearts lá, que é um sobre segundo, mas enfim, tem o começo muito parecido com música de baixo, como assim? Sim, é muito engraçado isso, eu não escolhi de propósito, assim. Quando eu peguei a outra, pus pra tocar, assim, vi o comecinho e falei, porra, não é que parece, tipo, Bastion mesmo? E você acha que a gente vai acreditar nessa? Tô escutando. Você tá no clima, mesmo. Tá no clima. Enfim, né? Enfim. É, então é isso aí. É a música do final do jogo. Essa música do final, ela é meio que uma mistura das duas músicas cantadas que tem no jogo, que é o tema da Zia e o tema do Zulf. Mais ou menos uma mistura das duas. Assim, tem o vocal tanto masculino quanto o vocal feminino. E o nome dela é Setting Sail, Coming Home. Então, toca aí. O que mais você tá jogando além de Metal Gear Solid 2? Além de um jogo que você tá assistindo aí? Que é. Você... mas eu terminei. Eu tô agora... Visual novel jogando... agora. Agora é verdade. Tô jogando agora uma chatice. Jogo chato pra caralho. O nome dele é Final Fantasy 13. Tô atrasado, né? Opa! É, o corredor gigante, né? Como chamam aí. Que é o jogo que só vai reto, né? Mas tudo bem. É. Que maldade, que maldade. É naquele jogo de celular que é running speed, assim, tipo, você fica só apertando o botão enquanto o cara tá correndo, assim? Ah, não, pera aí. É, meu, é auto battle só, é. X, X, X, X, X, e é isso aí. O jogo não tem mistério nenhum. A história tá mais ou menos, né? Estou no capítulo 5 agora, veja só. Eu passei um capítulo, demorei acho que uns 6 meses pra fazer isso, mas tô lá, né? Eu não tô gostando muito do jogo, não, mas antes de vender ele, vou vender ele na semana que vem, eu vou ter que terminar essa porcaria aí. Tem que conseguir uns 70% pra valer o preço de venda, pelo menos, né? Pois é. Eu falei pro Eric, é muito feio ter um jogo na PSN lá, só começado, sabe? Tipo, o pessoal vai lá, o cara jogou só um pouquinho aqui, que fraco, então, cara. Então não olhe minha lista do Steam, tô fudido. Sim, por favor, é legal. Então eu vou ter que fazer isso, saca? Eu vou ter que terminar ele pelo menos no mais modo mais simples lá que seja, qualquer. Não, assim, até agora tá mais ou menos, assim. Eu mesmo, como fã da série, joguei todos os antigos e tal. Eu tava jogando o 6, o 6 sabe que é muito foda. Sim. E o 13, meu né, Deus. Tá lá, tudo bem, vamos lá. Até o 12 eu curto pra caralho. 12 é demais. E aí o 13... e aí eu me deparo com... Você sabe, né, que tem 1000 CGs no jogo, né? Se Metal Gear tem história in-game, né, ele é da época do Play 1, né? Ele acha que CG vai segurar o jogador a assistir a parada. Sim. Mas elas são curtas, graças a Deus. Mas elas são extremamente bonitas, né? Mas uma delas me chamou muita atenção. São bem feitas. São bonitas. Tem uma coisa que a Square sabe fazer, é CG, né? Bom, o Final Fantasy XIII tem todos os defeitos que ele pode ter, assim, que o pessoal fala e tal, mas o jogo ele é muito lindo, cara, tá louco, muito lindo. A paleta de cor dele é muito maneira, cara, eu acho bem maneira, assim, tipo, eu acho que não é uma paleta de cor agressiva, é uma paleta de cor bem suave, que eu acho que se enquadra bastante com a personagem principal, né? Sim, é verdade, é verdade. É, olha só, Labus é mestre, né, do design. Ah, até parece. Não fala isso que vão acreditar, velho. Mas então, uma CG que me chamou muita atenção, né, que ao contrário dos RPGs ocidentais, os orientais, eles têm essa carga dramática e tudo mais, né. E aí o Eric, que é fã do Final Fantasy XIII, acho que vai concordar comigo nessa, que é aquela cena do Snow pedindo a Sarah em casamento, né. Ah, é o tema principal do jogo, cara, se eu não me engano. Todas as músicas do Final Fantasy XIII são o tema principal do jogo remixado, cara. As notas são as mesmas na trilha inteira. Cara, é sério, presta atenção. As notas são as mesmas em todas as Mas músicas. Mas isso aí em todo jogo, cara. Não. Isso não é assim em nenhum jogo. Em todos. Ah, não. Todos sim. Cara, o único lugar que se você repete as mesmas notas infinitamente é no punk. Para isso. What the hell is punk? Não sei, desculpa. Não, em nenhum dos jogos, cara, isso acontece. O punk é um estilo musical, sabe? O Final Fantasy tem. Final Fantasy tem bastante, sim, sei. Qualquer jogo. Não, não, não cara, tanto assim quanto 13. Geralmente tem uma ou duas. Ah, mas tem mais. Mas eu falei com o Juninho lá no cast que nós fizemos de Final Fantasy. Ô, louco, falou. Ah, usou argumento de autoridade agora, hein? Desculpa. Sim, falou com o Juninho, já era, perdeu o argumento. Apelou. No antigo Bowl do Six sobre músicas de Final Fantasy, ele me comentou isso, eu não tinha me tocado, é verdade. Quase todo jogo tem isso. Ele falou que também isso é bastante usado em novelas, né? Olha só. Oh, mestre, é muito mestre, hein? Juninho é mestre, né? Beijo, Osni Andrade. Beijo, Osni. Na boca. E o nome da música, então, é Sarah's Theme, né? Que é o tema do Final Fantasy XIII. Como diz o Seika aí, aparece muitas vezes. E como eu disse, é muito emocional, né, cara? É muito bonito. Então, vai lá, mete pau, né? Como é que é? Pau na mesa. Make my wish come true. Let darkness fade to light. Show me there's still hope. Show me it's not over. Battles we can win. Our struggle lies within. Oi. O que mais o senhor anda jogando? Cara, eu terminei essa semana, segundo terminei, um jogo de PSP, cara, que é daquela série da Sony que surgiu agora nessa geração, aquela Resistance, sabe? Ah, que é bem maneira. Tem música esse jogo chato aí, olha só, que maneira. Claro, né, meu? Sim, mas eu ouvi falar que um pouco do Resistance é, digamos, entre aspas, muitas aspas, inspiração de Half-Life, assim? Isso é verdade. Muitas aspas, Muitas aspas, olha só. Isso é verdade. E eu ia falar isso aí faz explicar um pouco do jogo. Nossa, eu cortei embalo dele sem querer. Não, tranquilo, tranquilo. Então, cara, o que eu gosto nessa série é que ela pega duas coisas muito clichês em jogos de FPS e junta numa história só, que é o quê? Clima de década de 40, 50 com Segunda Guerra Mundial. Quantos jogos de FPS nós temos na Segunda Guerra Mundial? Por favor, né? Nem listar aqui, né? Nem listar. E outra que é a invasão alienígena. Quantos jogos de FPS nós temos invasão alienígena? É porque então, atirar em pessoas não é tão legal como atirar em alienígenas, né? Exatamente. Então o que esse jogo faz? Ele junta as duas coisas. É uma invasão alienígena nos anos 50. A Half-Life é nessa pegada, tipo, não que exatamente tenha aquele clima de Segunda Guerra Mundial, etc. Mas confronta humanos e alienígenas ao mesmo tempo, tá ligado? É bem isso aí mesmo. Mas o que mais me chamou a atenção dessa série do Resistance é a narrativa do jogo, porque ele tem um clima bem militar, assim, saca? Então, tipo, tu vai na emoção e ele é a história, principalmente do primeiro e desse do PSP que eu joguei, que é o Resistance Retribution, que o Retribution ele é um side story, ele é entre o 1 e o 2 do PlayStation 3, né? Porque o jogo, ele é narrado por uma coronel do exército britânico, que ela narra fatos de um soldado, que é o personagem que tu joga no primeiro, e nesse segundo ela narra fatos do personagem desse jogo aí. Então, tem um clima militar bem legal o jogo. Uma coisa bem interessante que ultimamente os jogos não tem mais, que o personagem se leva a tiro, ele não recupera sozinho a energia, tu tem que buscar a energia, sabe? Atualmente é fora de moda, né? É fora de moda isso aí, né? No segundo jogo da série, o personagem recupera a vida sozinho, mas tem uma explicação na história. Então, tipo, até dá pra te aceitar, sabe? Mas teve bastante reclamação dos fãs e no terceiro jogo que encerra a história, o personagem já não tem mais isso, sabe? Já tem que, de novo, tu leva tiro, se esconde e mata os caras e depois vai catar a vida. Não adianta, tipo assim, tu leva o tiro, se esconde num cantinho e espera que vou ficar bem do nada. Não. Tem moleza. Sem moleza. Então, só por causa disso, o jogo já é bastante desafiador, né? Esse do PSP, ele é em terceira pessoa. Ele, na verdade, não é em primeira pessoa como a série principal do PlayStation 3. Eu até ia perguntar porque eu ia falar, peraí, como assim... Esquema de, tipo, movimentação com mira, né? Aí já seria estranho. Isso, então, só pra vocês terem uma ideia como é que funciona, tá? Com a alavanca do PSP, tu vai pra frente e pra trás, e com os botões, o X, triângulo, quadrado, bolinha, tu mexe a câmera dele, tu gira ele pro lado, pra cima e tal, e tu atira com o R em cima, e quando tem alguma cena, algum lugar onde tem algum botão pra te apertar, uma porta pra abrir escada, pra subir, enfim, ele mostra qual botão tu tem que apertar pra fazer aquilo, sabe? Então ele simula as duas alavancas no PSP e a jogabilidade fica muito boa por causa disso. Eu achei muito boa a jogabilidade. Deve ser bem maneiro mesmo, tipo, porque essa série ela ganhou um destaque nessa geração, né? Não que, não sei exatamente quando que ela foi lançada, porque ela deve ser 2006, cara, ela saiu junto com o PlayStation 3, o Olha primeiro só. Jogo. É, do jeito que você descreveu a jogabilidade parece interessante. Não, mas é legal mesmo o jogo. E ele é bem desafiador, assim, porque o seguinte, né? Ele não tem o esquema de salvar quando tu quiser, ele tem os autosaves entre as missões. Então, tipo assim, tem umas seis fases. Cada fase é dividida em quatro missões, assim, tipo, quatro pedaços, digamos. E o jogo só é salvo entre esses pedaços. Então, pra te poder salvar, tipo, tu tá numa parte meio fodida, assim, se tu não quiser mais jogar, te foda e tu vai ter que voltar lá do início de novo, sabe? É, isso aí tá com bem ar de jogo das antigas, assim, que você tinha que se fuder pra passar, não era moleza, sim, save state, né, igual exato, antes. Exato. E aí, é o seguinte, e aí, entre esses pedaços das fases tem checkpoints, tá? Que surgem automático, assim. Se tu tá ali no meio e tu morreu, e tu tem que voltar lá do início do último checkpoint que tu pegou. Não é do lugar que tu morreu, sabe? E as fases finais, elas têm hordas e hordas de inimigos. O jogo é bastante desafiador. Bastante, sabe? Que legal. E a trilha sonora é muito boa, porque ela tem umas marchas militares bem bacanas, assim, que junto com a narrativa e o desafio do jogo em si, fecha muito perfeito, dá um clima muito bom pro jogo. E a música que eu escolho agora, eu peço pra vocês tocarem, é o tema principal do jogo mesmo, que é o chamado Retribution, que é o nome do jogo, que tem uma marcha militar assim, foda, que tu fudida. Já o jogo, tu ligou o jogo no menu, já começa a tocar música e tu diz, meu Deus, vamos pro pau, saca? Tu já fica aquecido na hora, assim, então, sim. Pau na mesa, toca aí. Thank you. Então, encerrando o nosso podcast, Game Track especial aí, jogatina, digamos, Super Control Edition, né? Só fazer algumas ressalvas aqui em relação a mais jogos. Eu sei que o Six também tá jogando Tony Hawk, o Pro Skater HD, é isso? Tô esperando, na realidade. Ah, tá esperando, mas ele tá jogando o outro enquanto isso, né? Os antigos. É, eu sou tão maluco que eu baixei o 2 PC aqui, piratão, e dei umas jogadas assim, deu, ah, eu preciso jogar logo essa merda. E não sai na PSN, né? A Microsoft tá de cu doce aí, vai liberar só daqui uns dias. É, porque só saiu no Xbox e pela live a galera falou, ó, tá muito maneiro aqui, se fode sonistas, né? É, ah, cara, tô esperando ansioso esse jogo também. Assim demora como... Demora um mês, né? Demora um mês, né? Pra acabar a parceria aí deles, né? A Microsoft sempre compra tudo antes, né? São uns putos. Fica adora esse jogo aí, né? Fanboy. Nossa, também, meu Deus, Baco, como é bom no Tony Hawk's, meu Deus. Ah, que bom. Ah, É meio maneiro, cara. Eu não sei exatamente se todas as trilhas foram licenciadas pra esse. Não. Até eu já pesquisei sobre isso também. E, porra, tem algumas do 1 e do 2, mas as principais do 2 não estão lá, que é Papa Roach, Guerrilla do Rage Against. Ai, que pena. E, tiraram o Police Truck do primeiro jogo. Fiquei meio de cara. O pessoal, tipo, em vez de colocar isso aí, cara, que era venda garantida, vão tirar as paradas, a galera já meio, tipo, brocha, né? Cara, a melhor coisa do Tony Hawk é a trilha sonora, cara. Se você mexer nisso daí, porra. Se vocês não acreditam nisso, ouçam o Game Track sobre o Tony Hawk, né? Sim, a trilha sonora do Tony Hawk fez o podcast ficar bom, cara, porque a gravação ficou uma merda e a gente conseguiu fazer ficar bom. Aquele podcast é muito foda, eu lembro quando eu vi assim... A gravação dele foi muito bizarra, porque, tipo, todo mundo desanimado no final da gravação e a parada ficou boa. Eu falei, como assim? É certeza que a música aqui é boa, mas enfim. A música é maneira. O Fuca não curte o jogo, mas a música ele vai curtir. Vocês viram nessa, eu joguei jogo meio fresca minhas músicas, né? Mas tudo bem, eu sou fresco também. É o mínimo. Mano, eu puxei um J-pop, ninguém vai ganhar de frescurinho. J-pop tava dançando para ali, nervoso. Vocês nunca viram o Sábado dançando, gente, é tenebroso. É porque eu não danço, Eu tô também mais jogando aquela porcaria lá do Santa Ceia, que o Yuri Hillian deixou aqui em casa. Tu tá, né, jogando essa bosta aí, que é esse? Tô. Como que é? Inimigos... Chefão, inimigo, chefão. Sensei, cara. É aquela velha história, né? Tá no meu HD ali, os troféuzinhos, agora tem que terminar, né? Pra não fazer fake. É, se cutucou a ferida, tá fudido, né? É verdade. E o Enslaved também. É, deve ser maneiro pra caralho. Ele tá meio bugado já, assim. Acho que ele é 2010, ele não é tão velho, assim. Uhum. Mas a Unreal Engine deixou ele bem caído, assim. Mas eu achei legal, cara. Eu tô achando, mesmo com esses defeitos, eu tô achando o jogo bacana. Eu gosto desses tipos de jogos, assim. Tá meio perdido no tempo já. Bom, sei que alguma ressalva em relação a outros jogos aí que você anda jogando também? Cara, além desses que eu falei aí, eu tô jogando só o Sonic Generations, que é pra PC também que eu tô jogando, que eu peguei na promoção aí de promoção de férias de Steam. É. E, enfim, né, eu comecei a jogar também, achei bem legal, mas ele eu jogo assim, quando eu cansei de Kingdom Hearts ou quando eu já tentei Bastion nesse dia e não consegui, tá ligado? Sim. Daí eu jogo um pouquinho pra relaxar. E tô jogando Kid Icarus Uprising também pro 3DS. Como que tá? Tô curioso. Cara, esse jogo, assim, tudo bem, eu posso até ser fã de Kingdom Hearts e tal, mas até agora o jogo definitivo que eu joguei pra 3DS foi Kid Icarus, cara. Ele tá muito da hora, mas assim, ele é difícil de jogar porque você controla a câmera com a Stylus, com a canetinha. Ai, Jesus. Qual que é o problema da Nintendo, né, cara? Por favor. É, então, não tem o menor motivo, cara. E você atira com o gatilho esquerdo. Então, você tem que segurar o controle basicamente, tipo, com uma mão e com a outra você segura. Assim, ele é desconfortável de jogar, entendeu? Você não tem que jogar ele no colo, né? Tipo, na verdade, ele vem com uma basezinha pra você apoiar o seu DS, mas... Tu tá brincando. Vem. Mas eu me recuso, cara, porque eu penso assim, se essa porra é um portátil, eu não vou jogar apoiado numa basezinha, tá? Eu sinto muito. Então, quer dizer que você recusa receber ajuda. É. Você não gosta de receber ajuda, é isso mesmo? Ai, cara, basicamente... Não é bem isso, mas, cara, é que pensa, tipo, um portátil, você vai ter que jogar sentado numa mesa com uma base, com um videogame apoiado? Daí não é portátil, porra. Daí cara, se você não tá aí... se sentindo confortável, é sinal que é necessário aquilo, tá ligado? Não, eu jogo Excel. Até... Sem desculpa. Isso aí é muito feio, cara. Para, meu. Apoiozinho pra jogar portátil. É verdade. Eu estou no metrô. Não estou falando que não é feio. Eu estou falando que a partir do momento que eles adicionam aquilo, é porque vai ficar desconfortável jogar. Não, é errado eles terem que fazer isso. Porque o jogo é mal feito. É errado, eles terem que fazer isso, mas se você quer jogar tanto, aceita a sugestão dos caras, que vai ficar a tua vida mais fácil. Tipo, ó, a gente fez um jogo, tipo, saiu meio errado os botões, a gente escolheu errado, então nós estamos dando uma ajuda pra ti se tu quiser ainda jogar. Sim, é igual aquele acessório bizarro pra você colocar um segundo analógico, né? Ah, nem me fala, puta! Cara, Eu tava esperando aí, eu juro, assim, eu já queria ter comprado meu 3DS antes, tá ligado? Eu não ia comprar só por causa do Kingdom Hearts 3DS, eu já queria comprar antes. Mas eu tava esperando a merda da E3, porque eu tinha certeza que eles iam anunciar uma porra de um 3DS com analógico. E o que eles anunciam? Um 3DS gigante. Tablet, é, tipo, do tamanho de um tablet. Que super portátil, só que não. Que não tem o segundo analógico! Puta que pariu, ah, não. Enfim. Isso, cara, tipo, eu não fiquei puto por ter lançado o 3DS XL. Eu olhei assim, ah, massa, tela maior, fica bom de... Fica melhor de jogar e tal, por ter uma tela maior, ficar mais confortável. E eles, filho da puta, não botam o segundo analógico, velho, vai se fuder. Não, e é meio, tipo, convencional já pra essa geração, você ter um segundo analógico, né, pra auxiliar pra muitas coisas. Mas claro. Mas um jogo que eu peguei bem nesse estilo que você tá falando aí foi aquele Metroid Prime Hunters lá, que é muito, sim, maneiro. É bem parecido essa jogabilidade com esse negócio da câmera com o Prime Hunters. É, porque você tem que jogar na estilo. Bom, Fuca, alguma ressalva em relação a outras coisas que você anda também jogando? Sim, agora eu vou falar de algo que eu estou jogando realmente, porque quem conhece a minha história em podcast sabe... Ah, então sabe... o outro você não tava jogando, você mentiu, é isso? Não, tá mentindo pra gente. O Resistance que eu falei, eu terminei em segunda, já tô jogando outro agora. Então, pô, foi difícil jogar ele, né? Foi meio resistente, né? É, exatamente. Não, mas foi difícil mesmo. Agora que entendeu a piada. Não, eu tô jogando um clássico aí que eu tinha deixado passar, porque os meus gostos eram diferentes anos atrás, o Matheus Six sabe, né? Conhece a minha epopeia gamística, né? Então, estou tirando os atrasados e jogando um dos, se não o maior clássico dos RPGs, que é Final Fantasy VI, né? Estou jogando agora nesse momento. E eu estou chorando neste momento agora. Por essa... Então... Eu tenho uma combinação com o Eric que tudo que eu jogo, eu comento pra ele que eu joguei tal parte, assim, aí o Eric fica feliz por ele alimentar a nostalgia dele, assim. Cara, quando o Fuca falou pra mim que tava jogando Final Fantasy VI, eu já fiquei emocionado só de cara, falei, puta, finalmente vou ter a oportunidade de comentar de novo sobre esse jogo, tá? Qualquer oportunidade que eu tenha, eu fico feliz. Ô Eric, acho que eu vou comentar algo que vai ser uma heresia em todo podcast que você participar, né? No último eu falei que nunca joguei Pokémon, e dessa vez eu vou falar que nunca joguei Final Fantasy, né? Mas isso eu já lembro, cara, porque quando a gente gravou a primeira vez, você já tinha falado isso, eu já tinha entrado em depressão. Ah, mas daí você tá certo, né, cara? É diferente. Olha só, que maldito. Cadê o Rida? Mas então, cara, o jogo é como a todos aqueles RPGs da época do Super NES. Esses jogos são todos iguais e não são ao mesmo tempo, né? Esses RPGs antigos, de pixelados, bonequinhos e tal, ele tem todo um charme especial, né? E o Final Fantasy VI, o início do jogo já é muito foda. Tu joga aquele lá... Ah, cara, se você acha charme nisso, vai jogar RPG Maker, sério mesmo. Ah, não! Que o Office tá falando aí? É que, hein, o Office aí... Prefiro tá falando... o Calc, hein? Prefiro o Calc. O Office tá falando aí porque ele sempre vai ter a treta clássica dele aqui nos podcasts de Zelda vs Final Fantasy, então... Os dois ganham, cara. Dá empate, pá, né? Olha aí. Aí dá treta, hein? Empate técnico, né? Exatamente. Então é isso. Já que eu fui trucidado pelo Calc aí, então... pelo Calc! Calc é sacanagem. É, cara, que sacanagem, né? Céu, além de Pokémon, você tá jogando o quê? Pokémon? Cara, então, eu tô jogando Mario, o Pokémon Leaf Green, e basicamente é só porque a faculdade tá tomando um tempo foda junto com o trabalho, então não tá sobrando tanto tempo disponível assim pra jogar mais coisas. Até porque ainda tem livros que eu quero ler, muitas coisas, então a vida tá difícil, né? É, TCC na área aí, né? Tá fudido. TCC tá complicado. Fui trocar e-mail com a professora, eu olhei, um arquivo anexo, ela deve ter mandado um textinho. Não, ela mandou 15 artigos pra ler. Ah, que legal, essa professora. Ainda que ela manda, porque o meu não mandava nada pra eu ler, eu tinha que atrasar e tudo, saca? A minha mandava, tipo, Eric, entregue logo seu trabalho, senão você está fudido. Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, né? Porque meu curso não teve TCC até o ano que eu saí. Olha que inveja, mas, cara. Mas eu sou muito orgulhoso do meu TCC até hoje, cara. Muito orgulho dele. Faz um ano e meio, tenho muito orgulho dele. Mostra pra todo mundo. Eu vi o TCC do Foucault. Mas eu mandei para o Érico. Qual curso você fez mesmo? Eu fiz comércio exterior. Você trabalha com o que hoje? Com informática. E só pra finalizar aqui, eu já falei que tava jogando Battlefield 3. Tô arriscando lá minha vida como médico naquele jogo maluco lá da porra. E um outro que eu tô revendo, né, principalmente por causa das gravações de Jogatina Plus, que é o Need for Speed Hot Pursuit. Cara, aqui é um jogo fodástico demais, é muito divertido jogar. O 3? Não, o Hot Pursuit... Aquele de 2010. Ah, não, pra mim o Hot Pursuit é o 3, cara. É o 3, cara. Tem o 3, mas aí saiu uma outra versão agora em 2010, que é esse jogo. Não, não tem característica tuning igual o Underground, né? É um jogo bem simplificado, só que um carro, tipo, da geração mesmo. Aquele esquema assim, tipo, você não customiza nada no jogo. Você vai lá e joga, só que tem vários níveis, né? Tem, tipo, os níveis dos carros mais fracos, médio, forte e super forte, né? Tipo Lamborghini Gallardo, esses carros assim. Só que... Sim. O maneiro é que dá pra jogar o multiplayer dele online, cara. Você pode ser ou a pessoa que tá infrator ou pode ser policial. E quase Mario Kart, só que da vida real, tá ligado? É muito maneiro, eu acho muito foda. E uma outra surpresa que eu gostei bastante, embora seja aquela coisa de free to play, é aquele Age of Empires Online. Eu tava com saudade de jogar Age of Empires e fui jogar ele, cara. Muito maneiro. A arte dele é feita pela mesma empresa que faz o Orcs Must Die, que é a Robot Entertainment lá. Deve estar bem bacana, então. É muito maneiro, cara. Sério, a arte dele é muito foda, só que o esquema dele é você vai fazendo quest pra subir de nível e depois você pode entrar, depois que você chega no tal nível você pode entrar nas arenas PVP pra você enfrentar a galera. Eu não cheguei a enfrentar a galera porque eu só fiz a side quest, mas foi dividido pra caramba, a arte dele é muito foda, o jogo tá muito maneiro e é isso, né? Quanta coisa estamos jogando, né? É, jogamos pra caralho, né? Todo mundo jogando coisa pra cacete, sem mesmo. Então, galera, nós vamos ficando por aqui nesse cast do que estamos jogando. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Contem pra nós o que vocês estão jogando. Vamos fazer uma enquete de qual jogo está mais popular atualmente, através do que vocês estão jogando. E mandem feedback pra gente. Digam o que gostaram, o que não gostaram, o que vocês querem ver aqui no podcast. Sigam o nosso Twitter, @levelmais. Mandem e-mails pra gente. Qual e-mail, Zabuzeta? Nosso e-mail é gametrack@levelmais.com. E vamos fazer uma pausa aqui nervosa, porque é muito importante agora que nós façamos o seguinte: damos um espaço pra galera falar o que é o super controle. Vou deixar a palavra com o Six. Oh, sim. Então, né? O super controle Fica. É tipo um controle universal? Por que que pariu? Essa foi uma das piores que eu já ouvi. Não, mas eu já ouvi várias dessas. Todos os casts que eu participo, o pessoal fala isso. Mas além de ser um controle universal, né, como disse o senhor Excel, muito bem colocado, é um site que tem dois podcasts, né, um semanal e outro quinzenal. Não é um, são dois. É, olha aí. É. Tem, tá tipo level mais, né, e tem o Overkill aí, que é do Eric Seika e do Matheus Limão. E nós temos uma menina loira também. É, tem uma menina lá, né, é isso aí o site, tem uma menina. É, tem uma menina, pronto, tá certo. É assim, então, que se ganha... Followers, né? Acessos, é tudo assim. A gente tem duas, quase três. É, porque eu sou uma delas, né? Ah, peraí. Então tem várias colunas escritas, tem agora uma coluna em vídeo aí do novinho Rufinex também. E, meu, tem conteúdo lá a cagar com pau, né? Olha só, né? Mete pau a na mesa. Cagar com pau? Como se caga com pau, velho? E deixa eu ver. É isso aí, né, cara? É isso aí, não. Podcast semanal, então. Estamos lá, eu, Frajolas, Fuca, a equipe Dreamcast, como sempre. Então vocês acessem lá o www.supercontrolepodcast.com.br. E é isso aí, a gente tá com uma promoção também, vamos fazer um jabá aí, né? Claro, uma faça a promoção aí que você responde lá o questionário, a gente quer conhecer os nossos ouvintes melhor aí. E você ganha um jogo, né? Respondendo o questionário, você tá participando da promoção, a gente vai sortear um jogo qualquer. Assim, qualquer jogo da sua escolha. Mas é claro que a gente não vai dar, sei lá, Rock Band, kit, guitarra, bateria, né? É só um bundles. Jogo, galera. Galera, só jogo, né? Só um joguinho, assim, né? Bem, é porque bem, em breve vocês já vão estar chegando na edição número 100, né? Olha só que maneiro, olha. Vamos já parabenizar vocês pelo trabalho. Já tá chegando na 100ª edição, cara. Esses dias eu cheguei na 50, falei, caraca. A gente sabe que não é fácil, né? É um empenho do caralho. Então acessem lá, Super Controle Podcast. E aproveitando o gancho deles, nós também estamos com a promoção aqui no Level Mais. Caso vocês não se lembrem... Nós estamos com a promoção Mande o vídeo de sua mãe jogando Portal, valendo jogos na Steam, não é isso, Zabuza? Isso aí, os dois melhores colocados vão escolher jogos de 10 e, tipo, de 20 a 10 dólares. De 20 a 10 dólares? Sim. Não é de 10 a 20. Não, 20 em primeiro lugar. 20 a 10. É, 20 em primeiro lugar, já expliquei, tipo, direto. Então, galera, é isso, manda e-mail, manda seus comentários, sigam a gente, acompanhem nossas... colunas e vídeos, podcasts, né? E isso aí. Isso aí, e curtam nosso fanpage no Facebook. No Twitter, né? Eu sei, né? Fanpage do Twitter. Junto a nossa fanpage no Facebook. E nos vemos no próximo level. Até mais, galera. Beijo no coração. Abraços. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.